volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizinho. E falando eu sou o Tuizinho, eu gostaria de aproveitar agora para vender meu peixe e divulgar um show que eu vou fazer agora dia 2 de junho, que vai cair sábado agora. Portanto, eu vou tocar dia 2 de junho, que é sábado agora, e espero a presença de todos os ouvintes do Lixeirinha. Vai ser um recital de piano. Se você tá ouvindo na quarta-feira, dá tempo, vai ser sábado agora, dia 2. Foi um convite que me fizeram, do pessoal do IPRA. E eu realmente gostaria muito que os ouvintes do Lixeirinha comparecessem, porque vai ser uma noite agradabilíssima. Eu vou tocar umas músicas minhas, tanto antigas quanto novas. Tem umas músicas novas que eu nunca toquei pra um público ainda. Vou experimentar isso pela primeira vez. E como isso tá dentro da proposta do programa, eu vou aproveitar o espaço aqui pra tocar uma música. Eu vou tocar agora no piano e cantar. Tá tudo ligado aqui, só falta propriamente cantar e tocar. Vocês estão percebendo que eu tô tocando meu piano de fundo aqui mesmo. E essa música que eu vou tocar agora não é minha, mas é uma música do meu compositor predileto, o Neil Hannon. E o nome da música é If. If you're the road, I'll go all the way. If you're the night, I'd sleep in the day. If you're the day, I'd cry in the night, 'cause you are the way, the truth and the light. If you're a tree, I could put my arms around you, and you could not complain. If you're a tree, I could carve my name into your side, and you would not cry, 'cause trees don't cry. Yeah. Opa, escorreguei. If you're a man, I would still love you. If you're a drink, I'd drink my fill of you. If you're attacked, I would kill for you. If your name was Jack, I'd change mine to Jill for you. If you were a horse, I'd clean the crap out of your stable, never once complain. If you were a horse, I could ride you through the fields at dawn, through the day until the day was gone. I could sing about you to let you go. If you were my sister, I would find it doubly so. If you're a dog, I'd feed you scrap from off the table, though my wife complains. Yeah, if you were my dog, I am sure better than you. Be my life for a legged friend. You'd never have to think again, and we could be together till the Então vai ser mais ou menos essa pilha. Porém, essa não é uma música minha, assim como eu já disse antes. É a música do meu compositor predileto, assim, do Neil Hannon. E provavelmente eu não vou tocar essa música lá no recital de piano. Mas enfim, é só pra ter uma ideia de como vai ser mais ou menos. Então, dando continuidade, acho que vale a pena eu tocar uma música minha. É uma música que eu vou tocar lá mesmo, né, de fato. Não, eu vou fazer melhor, eu vou, ao invés de eu tocar alguma música minha, eu vou fazer um mini especialzinho aqui com minhas músicas mais relevantes, assim. Eu acho que é justo, né? Então, só pra relembrar o endereço e a data do meu recital de piano, vai ser sábado agora, dia 2 de junho, às 10 horas da noite, na rua Diogo Feijó, 1956, estação. Repetindo, rua Diogo Feijó, 1956, estação. Repetindo, rua Diogo Feijó, 1956, estação. Repetindo, rua Diogo Feijó, 1956, estação. Repetindo, rua Diogo Feijó, 1956, estação. Eu espero todo mundo lá. E vamos fechar então esse bloco com um especialzinho em homenagem a mim mesmo, né? Muito obrigado pela atenção e daqui a pouco eu volto com mais lixeirinha, não saia daí.